Meus amigos, nessa mensagem de Natal, nós podemos extrair desse texto de Lucas quatro lições verdadeiramente que as considero muito importantes. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é o controle de Deus. Nós devemos entender, e vamos ver isso aqui através dessa mensagem, que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E nada escapa do seu controle. E pasmem, a sua vida está no controle do Senhor. Ele tem conduzido a sua vida, ele tem dirigido a sua vida. Você não está simplesmente lançado à sorte, você não está lançado à intempérie. Não, Deus, ele tem um controle também da sua vida. A segunda mensagem que nós, ou lição que nós podemos extrair desse texto de Lucas, são os valores de Deus. Que muitas vezes nós pensamos que Deus, ele tem como grande estima certas coisas que nós também consideramos como estimáveis, mas os valores de Deus não são os nossos valores, são diferentes. A terceira mensagem que nós vamos extrair daqui é acerca da encarnação de Deus. E por último, o amor de Deus, que podemos ver explícito através dessa mensagem. Então vemos que existe aí, podemos extrair desse texto de Lucas e de toda a história da vinda de Cristo, quatro mensagens, quatro tópicos que vamos tratar aqui nesse sermão e que espero que possa verdadeiramente causar impacto no seu coração e possa trazer uma nova luz à sua mente e entendimento a fim de todas as coisas que verdadeiramente concernem ao Senhor e que estão associadas à sua vida. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o controle de Deus. Ora, o nascimento de Cristo, ele foi predito pelo profeta Miqueias, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo nascer como homem, um profeta, um judeu, que estava no exílio, um profeta considerado um profeta pequeno, chamado Miqueias, ele escreve no seu livro, no Antigo Testamento, acerca desse nascimento, do nascimento daquele que seria Deus Emmanuel, Deus conosco. Essa profecia está registrada no capítulo 5, no versículo 2, e o profeta Miqueias, ele fala justamente que o Salvador de todos nós, nasceria numa pequena cidade da Judéia, uma pequena cidade vizinha a Jerusalém, insignificante nos seus termos, que era a cidade de Belém. E quando chegou justamente o momento de Cristo nascer, havia um problema. Qual era o problema? O problema que existia era que José, ele não morava em Belém. José não morava em Belém. José morava em Nazaré, uma cidade da Galileia, mais ou menos a uns 350 quilômetros de distância de Belém. E essa distância hoje em dia, que pode parecer pouca naquela época, era uma grande distância. José morava em Nazaré, juntamente com Maria, com quem estava desposado, ou seja, não estava casado ainda, estava vivendo uma etapa onde eles viviam juntos, mas não coabitavam. Eles tinham uma espécie de contrato, e ainda hoje, entre os ortodoxos judeus, existe esse tipo de contrato no casamento. A pessoa, para se casar, ela tem que passar pelo menos 2 anos, como que provando. Se a mulher cozinha bem, então casa. Se a mulher não cozinha bem, não casa. Essa é a história deles. Mas o que eu quero dizer é que José, ele estava desposado com Maria, e ele vivia em outra cidade que não era Belém. Portanto, chegou o momento do menino nascer e a profecia não podia ser quebrada. A palavra de Deus não pode ser quebrada. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Ela não pode falhar. Então, de uma forma soberana, Deus, que exerce o controle de todas as coisas, ele simplesmente levanta um homem chamado Augusto César, o imperador romano, que segundo o próprio historiador Plínio, foi uma espécie de imperador fugaz, que passou rapidamente pelo Império Romano, foi um dos Césares que menos ficou no poder em Roma. E esse imperador, ele tem uma ideia. E a ideia que ele tem é, ele ordena que se faça um recenseamento em todo o império. Observe como Deus, ele controla todas as coisas. José estava em Nazaré. Era necessário trazê-lo a Belém. E Deus, então, ele levanta um imperador em Roma, e esse imperador dá uma ordem para todo o império, para que eles pudessem fazer um censo. E através desse censo, justamente, José teria que voltar à cidade da onde ele era originalmente. E essa cidade era Belém. Então esse primeiro problema aparentemente estava resolvido. Mas existia também um segundo problema, pois nem todos os governadores romanos, não estou falando do imperador, eu estou falando agora dos governadores, nem todos os governadores romanos estavam de acordo para fazer esse censo. Então Deus, ele levanta um governador chamado Quirino, que Lucas traduz como Cirênio, que era o governador da Síria. Ele levanta esse governador, que era coligado, que era do mesmo partido, que tinha, digamos, afinidades com o imperador César, com Augusto. Então, consequentemente, Deus, ele levanta um imperador em Roma, levanta um governador na Síria, para que esse governador seguisse as ordens daquele imperador. E tudo isso, veja como Deus, ele mexe aqui, ele mexe ali, ele move um lado, ele move outro, ele traz para cá, ele mexe para lá, ele entra na história, ele intervém na história, ele controla a história. Ele é Deus. O nosso Deus é Deus. E o fato dele ser soberano, isso me traz uma segurança, uma tranquilidade, porque eu sei que verdadeiramente todas as coisas que aconteceram na minha vida, todas as coisas que aconteceu na sua vida, inclusive aquelas que você desejaria apagá-las da sua vida, que você muitas vezes disse assim, olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu não faria essas coisas outra vez, eu faria diferente, inclusive essas, nada escapa do controle de Deus. Ele controla todas as coisas. E como eu disse, você não está jogado. Você não é uma espécie de dados a quem Deus jogou no mundo e a lá, voilà, como se diz em francês, a ver a sua sorte. Não. Deus, ele controla a sua vida. Até mesmo o fato de você estar aqui nessa noite, isso se dá por esse controle. O fato de você estar frequentando essa comunidade se dá por esse controle. Não pense que você veio porque a sua mulher insistiu. Não pense que você veio aqui porque o seu marido insistiu. Não pense que você veio porque, enfim, você disse, bom, hoje é Natal e eu tenho que pelo menos ir na igreja uma vez por ano. Você está aqui porque Deus lhe trouxe para aqui. Você está aqui porque Deus quer que você ouça exatamente o que você está ouvindo. Que a sua vida está sob o controle dele. Muitas vezes o ser humano, ele pensa que ele tem um controle da sua vida. Mas nós não nascemos aonde queremos. Nascemos aonde Deus coloca que nasçamos. Deus, ele controla desde o nosso nascimento e mais além. E antes também, ele tem um governo da sua vida. Assim como ele governou e governa hoje a história. Ele levanta o imperador César, ele levanta o governador Quirino, tudo isso para que José saísse de Nazaré e fosse a Belém, para que a sua profecia, descrita pelo profeta Miqueias, se cumprisse. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. E então, José, ele vai, ele sai de Nazaré, leva Maria, a qual não tinha obrigação de levá-la, mas ele leva Maria, estando grávida, para fazer uma longa viagem, e chega finalmente a Belém. E ali em Belém, a profecia se cumpre. Miqueias capítulo 5, versículo 2, se cumpre. Ali em Belém, nasce o Cristo. E no seu nascimento nós vemos exatamente quais são os valores de Deus. Você deve acompanhar aí, não? Os valores de Deus. Em primeiro lugar, Cristo, ele nasceu na mais pura insignificância.